Você está ouvindo a ZYD 818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Emissora vinculada aos jornais do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Na Eldorado FM, se é que isso é possível, Paul McCartney cantando Beatles, Blackbird. Antes, Cowboy Junkies, A Horse in the Country, Def Leppard, Two Steps Behind e ainda Annie Lennox, Waiting in Vain. 9 horas e 29 minutos. São Paulo Cup. Torneio Internacional de Tênis Masculino. De 8 a 14 de julho, no Parque do Ibirapuera, em frente à Bienal, das 10 às 16 horas. Realização: MAB Promoções. Patrocínio: Chevrolet, Colinos e Lipton. Promoção: Eldorado FM. Uma aventura no ar. Ouça na Eldorado FM o Camisa 10 Armando Nogueira, a análise esportiva lúcida e inteligente e o comentário de esportes na linha de frente da informação. Às segundas e às quintas-feiras no FM Notícias. Armando Nogueira na Eldorado FM. Oferecimento Kaiser, uma grande cerveja. Uma grande cerveja. Nove horas e 31 minutos. Aventure-se, você está na Eldorado FM. E vai ouvir um hit de 1969 com Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Aventure-se, você está na Eldorado FM. Zizi Posse. 9:43 em São Paulo. Você está ouvindo Eldorado FM. O nome da música é um tanto inusitado, mas é assim mesmo. Que você ouviu com Crash Test Dummies. Antes, ZZ Posse, Barato Total, Texas, Fearing These Days e Dusty Springfield, Son of a Preacher Man. Licores, eu e você, é só prazer. Um toque de cor e um brinde ao amor. Sherry Brand. O arquivo de PC não morreu. Está vivo em Carta Capital. Nomes de mais de 400 envolvidos. Carta Capital, já nas bancas. Se você está cansado de ouvir Catedral e Nos Lençóis Desse Reggae, você não pode deixar de ouvir Outra Luz, o primeiro trabalho da Zélia, agora em CD. Já à venda nas melhores lojas. Lançamento gravadora Eldorado. Boa noite. Eldorado FM, uma aventura no ar. Miriam Makeba, Sing Me a Song. Every night. be gone, I'll be keeping my eye on you. Don't stay out late, stay home and cogitate, and write me a letter too. Though I'll be gone, I'll be keeping my eye on you. May I suggest that you screen your calls and just make the best of your own four walls, and lest that flashing message light means me. And then I'll surprise if roses should arrive, but first ascertain from who. No matter my grammar, I'm keeping my eye on you. Pray to some saint, don't let any old acquaintance convince you his heart's still true. Till I get home, I'll be keeping my eye on you. May I suggest that you screen your calls and just make the best of your own four walls, and lest that flashing message light means me. Aventure-se, você está nos 92,9 da Eldorado. When you cast your eyes upon the skylines of this, oh, it's a proud nation, can you sense the fear and the hatred growing in the hearts of its population? Now youth, oh youth, are being seduced by the greedy hands of politics. By the gasoline fumes and hypnotized by the satellites into believing what is good and what is right. You may be worshipping the temples of man or lost in the prisons of religion, but can you still walk back to happiness when you've nowhere left to run? The beaten generation, the beaten generation. This and misinformation, the beat. from peace. And let the birds sit ill upon their tongues, and they tell us justice is being done. But freedom lives in the barrens of a one gun. And misinformation, the beaten generation, the beaten generation. Loves. Você ouviu Fine Young Cannibals na Eldorado. Antes, The Beaten Generation. Michael Franks, participação especial de Dan Hicks nos vocais, Keeping My Eye on You. E ainda Miriam Makeba, Sing Me a Song. 9 horas e 59 minutos. Boa noite. Você está ouvindo a ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Emissora vinculada aos jornais O Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Está começando mais uma edição do Eldorado Notícias. O governo extingue a gratificação anual por tempo de serviço dos servidores federais. A medida é parte do plano de redução de gastos com funcionalismo. A Coca-Cola vai gastar 350 milhões de dólares em publicidade durante os Jogos Olímpicos. A sede da multinacional fica, por coincidência, em Atlanta. O presidente Boris Yeltsin afastou do cargo o comandante das tropas federais russas na Chechênia. Vyacheslav Chomirov é contra as negociações de paz entre a Rússia e os rebeldes chechenos. O jogador Marcelinho Paulista será convocado para a Seleção Brasileira de Futebol. Segundo o técnico Zagallo, Marcelinho vai substituir Beto, que sofreu uma contusão na virilha esquerda. BB Minuto da Saúde com Nuno Cobra. Oferecimento Kiko's Fitness Store, sua fonte de saúde. E Drogasil, a melhor farmácia do seu bairro. Chega uma hora que você precisa dar um basta nos abusos gastronômicos e parar de comer por um tempo esses alimentos gordurosos e industrializados que maltratam tanto o seu organismo. Pense em você, tenha força de vontade e comece uma dieta de uma semana com o propósito de recuperar sua vitalidade e energia e se desintoxicar. Nos dois primeiros dias, seja radical, coma somente frutas, saladas e legumes. Assim, as fibras, os sais minerais e a grande quantidade de água desses alimentos vão ajudar a liberar as toxinas acumuladas no seu corpo. A partir do terceiro dia, você já pode reforçar o cardápio com uma carne branca, leite e seus derivados. O resultado você sente na pele, ou seja, na textura da pele, na balança, na maior disposição e também no seu astral. Bem de corpo, bem de cabeça. Você acabou de ouvir Minuto da Saúde com Nuno Cobra. Oferecimento Kiko's Fitness Store, sua fonte de saúde. E Drogasil, a melhor farmácia do seu bairro. 10 horas e 2 minutos. Cansado, estressado? Então venha conhecer a melhor maneira de ficar de bem com a vida. Venha visitar a nova loja da Kiko's dos Jardins, os melhores equipamentos de ginástica e uma completa linha de vitaminas e suplementos alimentares que irão pôr corpo, alma e mente em forma, sem comprometer o seu bolso. Kiko's, o segredo de uma vida saudável, agora no coração dos Jardins. Avenida Cidade Jardim 958, telefone 212-2380. Shopping Call Center 813-1022. Alphaville 725-6371. A Drogasil preparou a maior promoção de remédios que você já viu. São 250 remédios com descontos incríveis, olha só. 110 remédios com preços de fábrica, isso mesmo, preços de fábrica. Mais 40 remédios, os mais receitados pelos médicos, com descontos variáveis entre 15% e 30%. E mais 100 remédios de inverno, com descontos entre 15% e 30% também. Não é incrível? A Drogasil está fazendo isso para que você mantenha a sua saúde em dia, economizando muito. Drogasil, a melhor farmácia do seu bairro. 10 horas e 3 minutos em São Paulo. Boa noite. Mantenha-se sempre bem informado ouvindo a Eldorado FM. Próxima edição do Eldorado Notícias, logo mais às 11 da noite. Aventure-se na Eldorado com Tom Petty, Time to Move On. Na sequência, Luiz Melodia e Johnny Mitchell.

ano era 1974. Você ouviu na Eldorado a canadense Johnny Mitchell, Help Me. Antes, Luiz Melodia, Pérola Negra e ainda Tom Petty, Time to Move On. 10 horas e 12 minutos. Ballantine's Finest apresenta The Finest Songs. King of the Blues, B.B. Porque a nota estava alta, agora ficou ótimo. Ótimo nada, ficou perfeito. Não tem como melhorar. Tem sim. Ballantine's Finest. The Finest Scott. 10 horas e 17 minutos. De Campos do Jordão, informa Rosa Vanzella. Com muito frio e glamour, está sendo aberta aqui em Campos do Jordão a 27ª edição do Festival de Inverno no Auditório Cláudio Santoro. No meio de muitos músicos e turistas, compõem a plateia o governador Mário Covas e o secretário estadual da Cultura, Marcos Mendonça. A edição deste ano do Festival de Inverno, aberta pela Orquestra Sinfônica e o Coral Sinfônico do Estado de São Paulo, homenageia o centenário da morte do compositor Carlos Gomes. De Campos do Jordão, Rosa Vanzella, especial para Eldorado FM. 27º Festival de Inverno de Campos do Jordão. Realização: Secretaria de Estado da Cultura, Governo do Estado de São Paulo. 10:18. Quando uma moda vira estilo, ela toca nos 92,9 da Eldorado FM. Uma aventura no ar. Randy Crawford, Purple Rain. I never meant to cause you any sorrow. I never meant to cause you any pain. I only wanna one time see you laughing. I only wanna hear you laughing in my purple rain, purple rain, purple rain. And the lover. I just wanna be some kind of friend. And baby, I could never steal you from another. No, no, it's such a shame. We'll be right back. Aventure-se, você está nos 92,9 da Eldorado FM. Horas e 34 minutos em São Paulo. Boa noite para você que está conosco aqui nos 92,9 da Eldorado FM. As the World Falls Down com David Bowie, antes Bolshoi, Sunday Morning. E ainda Randy Crawford, Purple Rain. Você já pode encontrar o melhor disco de blues feito por um artista brasileiro. Nuno Mendeles, Texas Bound. Gravado em Austin, Texas, com a Double Trouble, banda que acompanhou o lendário Steve Ray Vaughan. Participações especiais de Luan Barton, Paul Orta e Steve James. Nuno Mendeles, Texas Bound. Já à venda nas melhores lojas. Lançamento, gravadora Eldorado. Chegou Baby Javali, o novo astro da feijoada Rubaiá. Ele é criado no campo, na fazenda Rubaiá. Tem um sabor de caça inigualável e apresenta porcentagem mínima de colesterol. Uma iguaria que você não pode deixar de experimentar. O Baby Javali é servido às quartas e aos sábados e nos outros dias pedindo com 3 horas de antecedência. Venha provar, porque além de ser um astro, só o Baby Javali tem a qualidade Rubaiá. Pix do ouvinte. 279-2801. Uma linha direta entre a Eldorado e você. Mande suas ideias, suas críticas ou sugestões. A sua opinião é muito importante para nós. Se preferir, mande sua carta. Nosso endereço é Rua Pires da Mota, 830, CEP 01529-000, Aclimação, São Paulo. Eldorado FM. Experimentou? Gostou? 10h35. O que vem depois? Será uma pedra firme ou uma Rolling Stone? Qual será a emoção do próximo passo? Que música vem depois? Com certeza, nunca outra igual. Nunca um passo igual ao outro. Isso é o que vale. 92,9. Uma aventura no ar. Os Beatles, Ringo. Weight of the World. Maybe your daddy never held you like he should. Maybe your mama just held on. Every Aventure-se, você está na Eldorado FM. Edwin Collins. ...92,9 Eldorado FM, São Paulo. Você ouviu Edwin Collins, A Girl Like You. Antes, Cupid Twins com Bluebird e ainda Ringo Starr com Wave Up the World. 10:47. Atenção, São Paulo. Dia 8 de julho, a partir das 10 horas da manhã, Casas Bahia estarão de portas abertas com mais uma grande opção de endereço, oferecendo a você as melhores oportunidades em móveis e eletrodomésticos com o atendimento que você merece. Crédito rápido e fácil, além da entrega imediata e totalmente grátis. Casas Bahia, agora também na Rua Xavier de Toledo, 117, no coração de São Paulo. Aventure-se, pedras que rolam não criam limos jamais. 10:48, Rolling Stones na Eldorado FM. Winter. Show. Oh, Natalie, you a slow dance with me. Oh, Natalie, oh, Natalie. Don't you ever leave. Oh, Natalie, oh, Natalie. Won't you slow dance with me. Oh, Natalie, oh, Natalie. Don't you ever leave. Something happens inside, not really sure what it is, but oh God, it feels so right. You're like the rose in my garden, brightens my everyday. When you touch, I feel so much. Words cannot express. In your eyes, I see the fire of a true romance. So come with me, come with me. Girl, let's take a chance. When we dance, I'm in a trance, especially if we slow dance. Oh, Natalie, oh, Natalie, won't you slow dance with me? Oh, Natalie, oh, Natalie, don't you ever leave. Oh, Natalie, oh, Natalie, won't you slow dance with me? Oh, Natalie, oh, Natalie, don't you ever leave. Our love always be. Oh, Natalie, oh, Natalie, won't you slow dance with me? Oh, Natalie, oh, Natalie, don't you ever leave. Oh, Natalie, oh, Natalie, won't you slow dance with me? Oh, Natalie, oh, Natalie, don't you ever leave. Oh, Natalie, oh, Natalie, rent a tile with me. Aventure-se, você está na Eldorado FM. There's no Você ouviu Supertramp na Eldorado FM, Breakfast in America. Antes, Primitive, lançamento da gravadora Eldorado com Movements. E ainda Rolling Stones com Winter. 11 horas em São Paulo. Chevrolet e Philips apresentam o melhor do gospel, rhythm and blues e soul com o grupo vocal New Beginnings, no Bourbon Street. Considerado a nova sensação de New Orleans, o New Beginnings envolve a plateia com refinada harmonia vocal e muita energia. Curta temporada. O Bourbon Street fica na Rua dos Chanés, 127 Moema. Informações 5561-1643. Apoio American Airlines e Eldorado FM. Você sabia que a HO é tetracampeã mundial de surf ski? A recorde masculino e feminino de truques? A recorde americano de slalom? E que o atual campeão mundial de slalom também esquia de HO? Agora que você já sabe, venha fazer parte do nosso time de esquiadores. Conheça os nossos produtos na Escola Brasileira de Esqui, 514-5022. Boa noite. Você está ouvindo a ZYD818, Rádio Eldorado Limitada, São Paulo, capital, FM 92,9. Emissora vinculada aos jornais do Estado de São Paulo, Jornal da Tarde e Agência Estado. Começando mais uma edição do Eldorado Notícias. O Ministério Público vai pedir a abertura de inquérito civil sobre as planilhas de empresas de ônibus em São Paulo. O objetivo é saber se o custo das passagens de ônibus está compatível com os gastos das empresas. Confira agora os prêmios da Loteria Federal. Primeiro prêmio, 21.609. Segundo prêmio, 35.040. Terceiro prêmio, 41.768. Quarto prêmio, 53.318. Quinto prêmio, 36.360. Repetindo, primeiro prêmio, 21.609. Segundo prêmio, 35.040. Terceiro prêmio, 41.768. Quarto prêmio, 53.318. Quinto prêmio, 36.360. Os ministros da Justiça do Mercosul decidem sequestrar os bens de quem estiver lavando dinheiro no país vizinho. A medida pode entrar em vigor até o final do ano. 11 horas e 2 minutos. E agora as informações da final masculina do torneio de Wimbledon, com Chiquinho Leite Moreira. Depois de tantas surpresas durante essas duas semanas de Wimbledon, o torneio masculino, pela primeira vez na história, será decidido entre dois tenistas que não fazem parte da lista dos favoritos. O holandês Richard Krajicek e o norte-americano Malivai Washington fazem a final neste domingo às 2 da tarde de Londres, 10 horas da manhã de Brasília. Nenhum dos dois tenistas jamais chegou a uma final de um torneio tão importante. Washington é o primeiro tenista negro a disputar o título de Wimbledon desde que Arthur Ashe foi campeão em 75. Krajicek, um gigante de quase 2 metros de altura e com um saque a mais de 200 km por hora, é o favorito para levar o troféu de campeão e o cheque de $660 mil.